Olá. Quando é que uma igreja pode ser considerada realmente uma igreja forte? Se nós formos avaliar pelos nossos padrões, padrões humanos, poderíamos citar aqui várias coisas, né? Como a sua estrutura, a capacidade que ela tem de se multiplicar, os líderes, né? Se eles são pessoas que têm um conhecimento bíblico sólido, são conhecidos por livros que escrevem, enfim, a gente poderia citar muitas coisas aqui para dizer, olha, essa igreja é uma igreja forte. E alguns desses itens, se não praticamente todos, são bons, são excelentes, mas eles podem existir sem que a igreja seja forte aos olhos de Deus, que é o que realmente importa. Nós estamos caminhando aqui nas cartas aí, às igrejas que nós temos em Apocalipse, a carta que no caso aqui endereçada à sexta igreja dessa lista, pelo menos na ordem que a gente vê aqui. É a carta que deveria também circular para as outras igrejas, essa que é a ideia de Apocalipse, cartas que vão chegando ali às demais e que vão demonstrando o que Jesus, como Jesus avalia cada uma dessas igrejas, o que ele pensa sobre as igrejas, o que ele tem reservado para cada uma delas, e elas dizem respeito aí não há todos os tipos de igreja, não é que seja uma espécie de formato, né? Cada igreja deverá corresponder exatamente a uma dessas. Não. São igrejas reais que existiam naquele tempo, igrejas ali no sudoeste da Turquia, como a gente sabe, a Turquia atual, na época, a província romana da Ásia. Igrejas em cidades que faziam parte de um eixo ali, uma rota comercial nesse período e que se manteve, inclusive, durante outros períodos, né? Até hoje a gente vê pode ver algumas estradas por ali. Evidentemente, tudo mudou de importância, né? Cada uma delas teve o seu desenvolvimento, teve seu apogeu, a sua queda, enfim. Mas o importante é o que Jesus pensa e o que Jesus, como Jesus avalia. A próxima igreja, portanto, é a igreja de Filadélfia. Ela está no capítulo 3. E inicialmente nós temos no versículo 7, como sempre a gente tem uma espécie de introdução, dirigida aqui a carta sempre ao anjo, ou seja, ao líder da igreja. Já comentamos nessa. Essa simbologia do anjo, a igreja de Filadélfia. Filadélfia, uma igreja ali próxima, inclusive, de Sardes, né, que vimos, talvez 30 quilômetros, pelo que é calculado aí, uma cidade que não tinha assim uma importância. Como outras haviam tido, como outras que foram mencionadas, uma cidade que era conhecida ali pela produção de uva e de seus derivados, como o vinho, por exemplo. Ela tinha essa reputação, né? Tinha realmente esses produtores, como toda cidade ali daquele eixo, como toda cidade desse período, dessa localização, tinha lá os seus templos pagãos, tinha lá a sua devoção a César. Aqui nisso não é mencionado de forma tão forte, embora historicamente a gente saiba que houve um grande terremoto ali no início do primeiro século, portanto, antes do período da carta. Houve um terremoto completamente arrasador. Aquela região, até hoje a gente vê que a Turquia é assolada por terremotos. Aquela região, ela fica ali no encontro de algumas placas tectônicas. Existem vulcões, inclusive. E, enfim, houve um grande terremoto que a cidade teve perdas assim muito significativas. templos caíram, prédios, casas, e o império ali, no caso os romanos, ajudaram muito a cidade, investiram para que a cidade pudesse ser recuperada, pudesse ser restaurada, o que gerou ali uma espécie de dívida, de gratidão, e houve muita devoção ali por parte do pessoal da cidade de Filadélfia ao imperador. E esse nome Filadélfia é inclusive um nome interessante. Os historiadores acreditam que se trata de uma questão envolvendo ali o fundador da cidade, que ele era ligado ao reino de Pérgamo na época. Inclusive, Pérgamo já também foi falado aqui, cidade não muito distante. E ele, quando fundou a cidade, ele tinha ali um relacionamento muito afetuoso com seu irmão. E eles eram conhecidos como irmãos que realmente tinham um amor muito grande entre eles. Palavra Filadélfia, Adelfos é irmão, né? E filo é esse amor específico, né? É um amor fraterno, né? Um amor fraternal. Então a cidade do amor fraternal, podemos dizer, a cidade do amor entre irmãos. Não confunda isso com amor cristão. Isso aí foi lá atrás, né? Na fundação da cidade, ela já tinha esse nome. É um conceito grego. Mas não deixa de ser um nome bonito, um nome interessante, e é essa cidade, essa, ou melhor, a igreja que estava nessa cidade que Jesus se dirige. Ele se descreve como, ele diz, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus, como sempre, ele traz uma descrição dele mesmo, uma descrição que mostra características suas, características divinas, características de Deus, características que vão acrescentando detalhes a cada igreja que ele se dirige. Aqui no caso, ele fala aquele que é santo e verdadeiro, aquele que não tem qualquer mancha de pecado e nem compactua com o pecado. Jesus jamais deixará de agir em relação ao pecado. Ele é absolutamente santo e absolutamente verdadeiro, sem que nele haja qualquer dolo. Ele é, aliás, a verdade em pessoa. Ele é a personificação da verdade. Foi isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é apenas verdadeiro, ele é verdadeiro, mas ele é mais do que verdadeiro. Ele é a própria verdade em pessoa. Isso é muito, muito expressivo, muito bonito de percebermos, de entendermos. Isso dá margem a todo um amplo significado sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Além disso, ele diz que ele tem a chave de Davi, uma chave que abre, ninguém pode fechar. E o que ele abre, né? Melhor dizendo, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Chave de Davi, evidentemente, é uma referência messiânica. Ele é o filho de Davi. Não haveria motivo para mencionar Davi aqui se não fosse por conta da sua linhagem. E aqui existe uma referência a Isaías, capítulo 22, versículo 22, aonde a um servo é dada a chave, que é chamada chave de Davi, e textualmente é dito isso: o que você fechar, ninguém pode abrir; o que você abrir, ninguém pode fechar. Ou seja, aquele servo recebeu uma autoridade para cuidar ali dos tesouros do templo, da administração, de forma que ele teria plena autoridade sobre isso. Bom, como isso se aplica a Jesus? Não é tão difícil de entendermos, é porque Jesus tem essa autoridade messiânica, a autoridade de quem entra ou não entra no reino de Deus, a autoridade de quem abre e ninguém, aquilo que ele abre, ninguém fecha, e aquilo que ele fecha, ninguém abre. É ele que decide, é ele que determina, e ele tem essa autoridade de forma plena, assim como ele tem plena santidade. e pleno e é plenamente verdadeiro. Não tem nada relativo em Jesus. É tudo absoluto. É tudo preto no branco. Dizendo isso, é claro, da forma mais pura possível, né? Da forma mais clara possível, né? Sem confusões aí de interpretação dessas palavras. Muito bem. O que essa igreja, então, a gente poderia ver como. Por que que a gente poderia ver essa igreja como uma igreja forte? Uma igreja que apenas deveria manter-se como era, manter aquilo que ela tinha e que Jesus avalia como bom. Essa é uma igreja que Jesus não faz nenhuma observação negativa. Ele não diz que ali havia pessoas desviando os outros, havia falsos mestres, falsas doutrinas, imoralidade, havia tolerância com pecados, tolerância com paganismo, com todo esse tipo de coisa. Não, Jesus elogia a igreja e, como sempre, ele dá aquela nota de esperança para eles. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 8 que Filadélfia era uma igreja forte. Veja, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Lembra que ele tem a chave. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja forte é uma igreja sustentada pelo poder de Jesus. E assim era Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Uma igreja que usava a porta que Jesus tinha aberto. Era o poder dele, não era o poder deles. Era o poder de Jesus. Ele abriu essa oportunidade. Porta que você sabe que a porta não pode ser entendida literalmente, né? E porta que até hoje nós usamos abrir portas com a ideia de abrir oportunidades, seja lá para o que for. No caso aqui, é oportunidades para a igreja. A igreja tinha suas oportunidades abertas por Jesus. As pessoas que haviam sido alcançadas foram alcançadas porque ele abriu essas portas, porque ele quis abrir. E essas portas estavam abertas, essas oportunidades continuavam abertas e ninguém iria fechá-las. É uma porta que ele mantinha dessa forma, Jesus está se referindo aqui. Essa influência, essa boa influência da igreja, esse alcance da igreja seria mantido, porque Jesus estava garantindo isso. Agora veja, é uma igreja que ela é aprovada não por sua força, pela força da igreja, pelo poder dela, mas pela sua fidelidade. Aliás, era uma igreja que, pelo que tudo indica, era uma igreja simples, uma igreja que Jesus chama de uma igreja que tinha pouca força. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E, portanto, vem uma pergunta muito singela aqui. Onde estava a força da igreja de Filadélfia? Não é difícil responder. A força da igreja de Filadélfia estava na sua fidelidade a Jesus Cristo. Eles não negaram o nome de Jesus Cristo. Eles guardaram fielmente a palavra de Jesus Cristo. Ele chama de minha palavra, a palavra dele, a palavra de Deus, mais especificamente aqui o Evangelho, ou seja, o que foi transmitido a eles e que veja outras igrejas, como nós já vimos, deixaram de lado o que eles receberam. Tanto é que Jesus diz, né? Olha, vocês têm que olhar lá para aquilo que vocês receberam e voltar. Se vocês não voltarem, vai haver consequências. Mas aqui, Jesus está dizendo que bom, você foi fiel, você guardou a minha palavra, você guardou o Evangelho. É muito fácil esquecer o Evangelho quando há pressões, quando há influências de paganismo, de tudo isso, quando os líderes permitem, quando a igreja permite, os grupos majoritários acabam permitindo isso. Mas ali, uma igreja, talvez até pelo seu pequeno número, uma igreja que não tinha uma expressão social. E isso parece contraditório. Como que essa igreja não tinha expressão, uma grande expressão, uma grande força, ela poderia ter essa porta aberta? Porque a porta estava aberta por Jesus. E quando Jesus abre a porta, nós não devemos entender automaticamente que sempre, em todos os casos, multidões vão se converter, toda a cidade, todo mundo. Isso não aconteceu todas as vezes nas Escrituras. Aconteceu algumas vezes, em vezes específicas, quando Jesus assim quis, quando ele promoveu isso, porque sabia que era assim que deveria acontecer, quando daquela cidade ele queria que muitas pessoas saíssem para, inclusive, ir para outros lugares. Mas em outras circunstâncias, não. Jesus trabalhou com aqueles que ele designou, ele tem as chaves. É ele que sabe, é ele que coloca as pessoas na igreja. Essa é uma constatação muito importante, saber distinguir o que é uma igreja forte e aonde muitas igrejas falham. Elas querem ter força naquilo que não é considerado como uma qualidade por Jesus Cristo. Muitas vezes as igrejas focam nos resultados, elas trabalham com fórmulas, elas trabalham com esquemas administrativos, com uma série de coisas desse tipo, já visando os resultados. Muitas vezes, até naquela velha filosofia de que os fins justificam os meios. Isso nós sabemos que é um grande problema. Não devemos pensar que, por conta de objetivos aparentemente nobres, podemos fazer qualquer coisa de qualquer jeito. O que importa é a fidelidade, é guardar. Guardar, eles guardaram a palavra sob pressão, pode ter certeza, sob perseguição, pode ter certeza disso. Eles não negaram o nome de Jesus quando isso foi uma questão para eles, uma questão que eles tiveram que resistir. A palavra resistir não está colocada aqui, mas ela está embutida aí, ela está claramente dentro do que Jesus está dizendo. Uma igreja forte. E é uma igreja, portanto, abençoada. Uma igreja que, vista ali por Jesus dessa forma, ele traz as suas promessas. Por que que ele traz promessas? Veja, ele vai trazer promessas aqui que não são específicas para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é um modelo para nós de uma igreja abençoada, uma igreja que Jesus aprova. E claro, nós não podemos resumir todas as qualidades de uma boa igreja a Filadélfia. Ela está ali como um exemplo dentro daquele grupo de igrejas. Certamente temos que olhar para isso, mas temos que olhar para outras coisas também. O fato é que a igreja de Filadélfia traz aqui a ideia, como nós podemos perceber, de, preste bem atenção nisso, se não a totalidade, pelo menos a grande maioria, a imensa maioria da sua igreja, composta de pessoas verdadeiramente salvas. Isto é muito importante. Isto faz dessa igreja uma igreja forte. Não podemos trazer aqui números que a Bíblia não traz. Não podemos avançar nisso. Não sabemos nem quantas pessoas a igreja tinha, quanto mais a proporção de frequentadores não salvos e de pessoas efetivamente salvas, genuinamente salvas. O fato é que dá para perceber que, se eles não eram a totalidade, ou seja, os salvos, eles eram a imensa, a esmagadora maioria, sejam lá eles quantos forem, quantos fossem, né, naquele tempo lá. Muito bem, Então ela é uma igreja forte e é uma igreja abençoada. Jesus segue dizendo aqui no versículo 9: Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos aqui uma igreja abençoada, bênçãos reservadas no futuro para todos os verdadeiros salvos. Então, tudo que tá dito aqui não é apenas para a igreja de Filadélfia, é para todos os salvos, com algumas diferenças aqui, dependendo da geração em que esses salvos viriam. Mas como eu vou explicar? Veja, abençoada no sentido de haver um reconhecimento dos inimigos por parte dos inimigos do Evangelho. Quem são esses inimigos aqui? Novamente, a sinagoga de Satanás, judeus que se. Falsos judeus. Veja, não é que eles estavam, não eram judeus e faziam passar por judeus. O que Jesus está dizendo é que são judeus não como deveriam ser, como Paulo se refere lá em Romanos 9 ao verdadeiro judeu, aquele que está em harmonia, está em acordo com o plano de Deus, e especialmente no que se refere ao filho de Deus prometido, inclusive prometido primeiramente para eles, e que deveriam reconhecê-lo como tal, e o negaram, rejeitaram, perseguiram aqueles que pregavam o evangelho. Então, por isso que Jesus, de novo aqui, ele já tinha dito isso antes, para uma das igrejas, e agora ele, novamente aqui, ele fala desses que pertencem à sinagoga de Satanás, porque essa sinagoga, ou seja, essa assembleia, essa reunião, sinagoga tem esse significado, eles se reúnem em nome de Satanás para atender os seus interesses, o interesse de Satanás. Eles não estão aqui. Eles não estavam lá atendendo aos interesses de Deus, embora alegassem isso, embora eles dissessem que tinham as chaves, né? Eles dissessem que eles eram os representantes de Deus aqui na Terra, mas deixaram de sê-lo por negar a Jesus Cristo. Isso precisa ficar extremamente claro. Deixaram de sê-lo, e mesmo antes de Jesus Cristo, historicamente, desonraram essa posição, como a gente pode ver facilmente nas páginas do Antigo Testamento. Claro que o ponto final, a gota d'água, foi a rejeição a Jesus Cristo, claramente assinalada ali, o desagrado de Deus foi assinalado com a destruição do templo e a dispersão ali no ano 70, né? Ou seja, um pouco antes aqui da carta ser escrita. Bom, o que ele diz? E vejam o que eu farei. O que eu farei com esses, com esses que hoje desprezam vocês, dizem que vocês não são representantes de Deus, eles é que são, de que vocês são blasfemos, enquanto eles é que são blasfemos. Vejam o que eu farei com eles, Jesus diz. Eu farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Ou seja, inclusive as páginas de Apocalipse vão desmembrar tudo isso que Jesus está falando, né? A gente lendo lá para frente vai vendo como todas essas coisas vão acontecendo, vão se desdobrando e vão se subdividindo no, no, no, na, nas circunstâncias, né? No desenrolar da história. O que vai acontecer é que estas pessoas que naquela época e de certa forma até hoje, né, ainda existe esse posicionamento de que o cristão é uma espécie de distorção da verdadeira religião que seria a deles, no caso. Bem, o fato é que haverá o dia em que o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, irá ter um acerto de contas, e que no qual o povo de Israel está incluído nesse acerto de contas, e eles terão que reconhecer, aqueles que estiverem evidentemente vivos, vão na época vão passar por essa situação no futuro, mas é evidente que estes que viveram no primeiro século também terão que ter esse reconhecimento, ou seja, eles terão que reconhecer que Jesus nos amou. Amou judeus convertidos, judeus que creem em Jesus e gentios que creem em Jesus. Ele nos amou, ou seja, ele amou a sua igreja. E isso terá que ser reconhecido. Jesus diz: eles terão que fazer isso, eles terão que se prostrar, porque já foi dito, né, que nós compartilharemos o reino com Jesus. É por isso que haverá essa prostração, não porque nós seremos deuses, estaremos num patamar divino, não é isso, mas porque estaremos numa posição de autoridade sobre as nações, como inclusive já foi dito anteriormente nas cartas. Bem, além disso, esse reconhecimento, a segurança futura, que é aquilo que ele vem dizendo nas demais cartas também. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho em breve. A ideia aqui é de uma brevidade, ou seja, não é que Jesus já estava para chegar naqueles dias ali. O que ele está dizendo é que é de uma forma inesperada. Não tem uma previsão de data, uma previsão de época. Quem faz previsões sempre foram os falsos profetas nesse sentido. Jesus disse que não há previsão. É iminente a sua volta. Ela pode ser a qualquer momento, e a nossa expectativa é que pode ser realmente agora. Essa é a expectativa correta. E o que ele está dizendo? Eu vou preservar vocês, e claro, ele vai preservar todos os verdadeiros salvos daquele dia, daquela provação que virá sobre todo o mundo. Portanto, não é qualquer provação, é uma provação generalizada no planeta. É um período que nós vemos ali. Agora, se você for entrar capítulo 4 em diante, você vai ver isso. É o período chamado de grande tribulação. Confere lá com outros textos, evidentemente da Escritura, que é um período que começa com metade do seu período é uma paz, uma falsa paz, e depois de grande angústia, de grandes eventos e de um governo absolutamente tirano do anticristo. Veja, todos os verdadeiramente salvos vão ser preservados desse dia. O pessoal lá de Filadélfia já foi preservado, porque esse dia não chegou para eles. Então, eles e outras tantas gerações de salvos já foram preservados. Haverá uma geração específica que vai ser preservada no último instante, a geração que vai ser arrebatada. Esta também vai ser preservada, vai ser tirada daqui imediatamente antes do surgimento desse anticristo. Mas haverá uma única geração de pessoas que vão se converter durante a tribulação. Esses serão os chamados mártires da tribulação, que Apocalipse menciona, esses que evidentemente vão passar por um imenso, tremendo sofrimento, porque terão que enfrentar todas essas coisas que vão acontecer lá na frente. Jesus diz que haverá um livramento de todos os salvos. Ele diz: retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, ou seja, mantenha as suas boas obras, se mantenha praticando essas boas coisas que você tem. Você está no caminho certo, ele está dizendo para eles. Vocês estão indo bem. Não percam isso. Não se iludam com qualquer coisa que faça vocês pensarem que é hora de descansar, é hora de parar. Continuem lutando, continuem perseverando, porque haverá uma recompensa. Essa coroa específica aqui é uma coroa de recompensa. Não é como a coroa da vida, né, que a gente já viu mencionada antes, que é a salvação. Aqui é uma recompensa, que alguns chamam de galardões, as versões antigas trazem, né, os galardões, as recompensas por aquilo que os salvos realizam, ou seja, as suas boas obras para Deus, que serão reconhecidas por Jesus. Mas, como Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, pode haver equívocos aí, podemos perder algumas coisas pelo caminho, né? Podemos deixar de fazer coisas boas, fazer coisas que achamos que são boas e na verdade não são tão agradáveis a Deus. O que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo, olha, não percam, não percam de vista, mantenham essa santa ambição, se a gente poderia dizer assim, por essa recompensa. Essa recompensa é boa, ela virá das mãos de Jesus. Ela não é riqueza, ela não é estátua, não é nome de rua, ela não vai para os anais dos livros de história dos homens. Ela será o reconhecimento pessoal de Jesus, né, dizendo naquele dia: servo bom, né? Nós podemos ser recebidos por Jesus com essa boa aprovação, né? Ninguém vai estar lá desfilando com troféus, com taças na mão, com medalhas, né? Até mostrando lá para quem quer que seja. Acredito sim que haverá posições no reino que vão ser designadas nesse sentido. Isso eu acredito. Bom, ele diz mais aqui, né? Ele, além do livramento, claro, o lugar junto a Deus. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Isso é estabilidade, né? Uma figura de estabilidade. Veja, uma cidade que tinha sido sofreu um terremoto e que as colunas que estavam lá tão firmes, elas ruíram, né? Muitos prédios caíram. A ideia, e interessante que ao mesmo tempo colunas ficaram lá nos lugares. A ideia aqui é uma coluna extremamente sólida, uma coluna que não vai sair de jeito nenhum. Nós seremos essas colunas, estaremos lá como algo que foi implantado ali e ninguém vai nos tirar dali. Não há como tirar. É o nosso lugar de pertencimento, é a nossa pátria, é a nossa identidade. Escreverei nele o nome do meu Deus. Essa identidade, esse pertencimento, esse selo de propriedade será definitivamente percebido por nós. Nós já temos, já pertencemos, mas haverá uma identificação no modo como nós nunca vamos conhecer aqui nesta vida. Isso está reservado lá para o futuro. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E nele escreverei, também nele escreverei o meu novo nome, ou seja, essa identidade de Jesus, esse novo conhecimento que nós teremos de Jesus. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas nós o conheceremos como agora ainda não é possível. Nós o veremos como ele é, né? Nós o conheceremos como somos conhecidos, João diz. Então, essa nova condição está reservada, garantida para aqueles que são genuinamente salvos e que demonstram a sua salvação por meio de uma vida de fidelidade, como esse pessoal aí, esses irmãos de Filadélfia. Uma igreja forte, uma igreja abençoada. As bênçãos de Jesus são as bênçãos verdadeiramente importantes. As bênçãos dessa vida, podemos ser abençoados aqui com tantas coisas, né? Que bom quando recebemos bênçãos de saúde, de uma vida até certo ponto confortável. Que bom podemos desfrutar de coisas agradáveis neste mundo, mas nada absolutamente se compara às riquezas das bênçãos eternas em Cristo. E é por isso que ele está dizendo para esse pessoal: mantenham-se assim, olhem para tudo isso, olhem para as garantias que eu dou e para aquele presentinho especial, o meu sinal de aprovação. Quando você terminar essa trajetória, a trajetória dessa vida, o caminhar nesta vida, se mantendo fiel, se mantendo no caminho. Que Deus, nos ajude nesse sentido, porque nós devemos lutar por termos igrejas fortes no sentido da sua fidelidade. Portanto, é a nossa fidelidade pessoal que vai fazer uma igreja forte. Igrejas locais, igrejas como aqui em Bom Jesus dos Perdões, devemos ter uma igreja conhecida por sua fidelidade. É assim que nós queremos ser. É isso que nós devemos desejar ser, e sustentada pelo poder de Jesus. E ele é que abre as portas. As portas que ele abre, ninguém fecha. E aquelas que ele fecha, evidentemente ninguém abre, como ele disse. E que tenhamos a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa segurança baseados inteiramente nas bênçãos que Jesus tem reservado para nós. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.